sabe quem chegou, a carretinha cabulosa. Capelinha, Minas Gerais, aqui quem manda é nós. Joga tu balançando. Daniel Vídeo, em carretinha cabulosa, aqui na parceria. Tudo balançando.